Belo Horizonte, e a turma aqui vai estar esperando vocês. Vocês vão sentir a energia do pessoal de BH. O negócio aqui está pegando fogo. Estamos formando aí pelo menos um, dois diretores todas as semanas em Belo Horizonte, um executivo praticamente a toda semana. E até o evento de maio teremos vários presidentes já em Belo Horizonte. Então, venha sentir essa energia do povo mineiro que realmente está fazendo um trabalho fantástico, maravilhoso, tá certo? Queria agradecer aqui, aproveitar a oportunidade, a seu Vanderlei Teixeira, pela receptividade lá no evento que fiz em Santo Antônio de Jesus. Também o pessoal de Manaus, o pessoal da Bahia, o pessoal de Rondônia. Por onde passei, fizemos grandes eventos. Maravilha, Felipe. Aguardo o Mogi das Cruzes em peso aqui em BH. Então agradeço aí a todos vocês. E vamos tomar nota então, pessoal, desse evento e vamos divulgar, vamos promover desde já esse evento de Belo Horizonte. Desculpe, evento todo dia, a garganta fica meio ruim. Todo dia tem evento, graças a Deus. Então, vamos promover para que não fique em cima da hora, para as pessoas não darem desculpa que a passagem está cara, que o hotel está caro, que isso, que aquilo, só quer. E é difícil. Não vamos nos dar essas desculpas e não vamos deixar que o nosso grupo se dê essas desculpas também. Porque onde tem líder tem negócio, o retrato da sua organização é o seu retrato, o que você faz, os seus líderes fazem. Então seja o primeiro a comprar o convite, fale para os seus líderes que você já comprou o convite, porque isso vai motivá-los a também estarem junto com vocês nesse evento de Belo Horizonte, tá certo? Manaus, o KM vai estar em Manaus, certo? O hotel, meu querido presidente Wanderlei Teixeira, porque até o dia do evento, em maio, ele vai ser presidente, meu querido Wanderlei. Ainda está a ser definido, vai ser um dos melhores hotéis de Belo Horizonte, se não o melhor, tenho certeza disso. Mas a empresa vai anunciar tudo essa semana, até sexta-feira. Imagino que já está tudo no escritório virtual. Agora, a data está confirmada, 3 e 4 de maio. Então vamos comprar a passagem aérea, se estiver longe, ou ônibus, ou o que for. Vamos organizar a caravana. Dá para vir de caravana, de ônibus, para quem está aí no raio de até 1.000 quilômetros de Belo Horizonte. Isso inclui estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, até Paraná, dá para vir de ônibus também. Então, vamos, Bahia, dá para vir de ônibus. KM, KM é assim que fala, ó. KM mesmo, Cleiton Marcos, é o nosso diretor de marketing. Ele vai estar aí fazendo um tour pelo Brasil. Eu sei que ele vai estar amanhã em Curitiba. Ele vai estar dia 29 desse mês em Ariquemes, Rondônia. De Ariquemes, no dia 30, ele vai estar em Manaus, certo? Promovendo esse evento, tirando as dúvidas acerca desse evento e mostrando tudo que de maravilhoso que a Clubmaster está preparando para todos nós. Vocês terão muitas surpresas com relação ao lançamento da empresa. Vai ser fantástico realmente o que a empresa está planejando para aqui, certo? A gente fica perguntando sobre lançamento. E as novidades? E as novidades? Gente, empresa que trabalha com seriedade, certo? Com profissionalismo, não tem novidade toda semana. A empresa não está aqui para fazer gracinha, eles estão para trabalhar sério profissionalmente. E para se trabalhar com legalidade, certo? Envolve muitas coisas. Tem muita empresa que às vezes entra no mercado, não tem nada a perder, sai lançando isso, sai lançando aquilo, sai lançando aqui no outro, e não dura mais do que 6 meses e a gente está careca de saber e já. Em 8, 9 meses de mais, eu já vi três empresas surgirem como forças e já saíram do mercado justamente por isso, porque não têm as licenças para operar com o serviço que eles estão propondo, não tem o investimento necessário para que se opere com as tecnologias propostas, entram, lançam um monte de coisa, empolgam meia dúzia de pessoas e depois saem do mercado. A nossa empresa ela veio para durar décadas e ela trabalha com os pés no chão, porque tudo ao ser lançado tem meses de teste, envolve todo um departamento jurídico, junto ao governo federal, junto à Anatel, para poder ver a viabilidade legal desse lançamento. Assim está ocorrendo, por exemplo, com o portal de voz, que já está para ser lançado a qualquer momento, mas ele já a empresa já está trabalhando em cima do portal de voz há 6 meses. A tecnologia para eles colocarem no ar até amanhã, eles têm, nós temos essa tecnologia. Mas não é simplesmente colocar no ar, certo? Demanda muitas outras coisas que a maioria das pessoas, infelizmente, não entendem e às vezes não estão nem preocupados se é legal, se não é legal, quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. E quem pensa desse jeito ganha dinheiro rapidinho e depois acaba com tudo. E a Clubmaster não quer trabalhar dessa maneira. Tá certo, Marcelo? KM ele vai em Ariquemes, a cidade de Rondônia, onde meu querido KM vai estar visitando, é Ariquemes. Organiza a caravana de Porto Velho para ir para Ariquemes, porque vai ter muita gente de Porto Velho indo para Ariquemes, muita gente de Cacoal, enfim, de Paraná, de Buritis, por causa da localização geográfica de Ariquemes, atende toda Porto Velho, toda Rondônia, aliás, e Rondônia tem um grupo muito forte no interior. Ok? Então, pessoal, eu queria deixá-los atualizados com relação a isso. Dia 29 do 3 agora, em Ariquemes, Rondônia. Ok? Vamos movimentar aí Rondônia inteira, divulgue para toda a Rondônia para estar em Ariquemes com o KM, porque ele vai passar um treinamento maravilhoso, além de algumas novidades e tudo sobre esse evento de Belo Horizonte. E o KM, ele falou comigo que só sai de Rondônia na hora que tiver com pelo menos 40 pessoas confirmadas no evento de Belo Horizonte. Então, e assim como ele vai fazer em Manaus, Curitiba e por onde ele passar. Ok, pessoal? Então, eu vou abrir aqui agora para algumas perguntas. Manaus, imagino dia 30, viu, Vinícius? Dia 30, do 3, confirme com o Thiago Santos, com a liderança de Manaus, Ricardo Rieira, que eles vão poder lhes informar. Eu vou abrir para perguntas aqui, às vezes o pessoal tem pergunta, eu vou responder algumas perguntas, já que é o momento, né, da gente poder bater um papo. Aqui é um bate-papo, às vezes a gente faz um treinamento motivacional, às vezes a gente passa algumas informações, e hoje eu quero deixar mais como perguntas e respostas aqui, para que a gente possa deixar todo mundo ligado e antenado com tudo que está acontecendo, para que a gente possa crescer junto, tá certo? Ok, Felipe está convidando todos aí, estarei com o Felipe lá fazendo um grande evento em Mogi das Cruzes nessa quinta-feira. Isso, Vinícius, 30 de março. Certo? Eu vou abrir então para perguntas. Quem quiser ou falar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa, ou questionar alguma coisa, está à disposição. Clica no botão direito do mouse em cima do seu nome e entra na fila, que aí nós vamos poder dialogar um pouco aqui, para poder sabermos, enfim, estarmos antenados com todo o nosso negócio. Se alguém quiser se manifestar, eu vou abrir o microfone. Manaus, Ricardo Rieira, você pode falar com o Thiago Santos. Deixa eu colocar o e-mail do Thiago Santos aqui. Thiago Santos, só um minuto. Esse é o meu top líder de Rondônia, junto com o Elcio Munhoz, e eles também estão à frente lá em Manaus, ok? É o e-mail do Thiago, MSN, ele vai poder auxiliá-los aí com relação ao evento de Manaus, tá certo? Thiago, web corporativo sim, está 100% funcionando, à disposição de todos os afiliados, no site tem as informações, certo? Está em promoção, a empresa não paga a adesão é grátis, vai pagar só o consumo, desde que tenha um consumo mínimo de 3 mil minutos por linha. A linha é gratuita, não paga nada, só o consumo, desde que haja um consumo mínimo de 3 mil minutos por linha. O suporte diferenciado, uma qualidade premium. Está muito bom o plano corporativo para quem quer vender para grandes empresas. Eu acho que é a solução, porque pequenas empresas, pessoal, eu sugiro que trabalhamos com plano de afiliação normal, plano básico e premium, porque o negócio é o premium. Certo? Porque o prêmio é um investimento único, a gente faz R$ 700 a mais, ganhamos o ATA, o primeiro mês já está incluído, desconto para os eventos da empresa e a gente ganha dobrado para sempre de todos que entrarem como prêmio na nossa organização. Então não justifica mais entrar como básico, eu considero assim, eu nem falo de básico mais, dependendo do público para qual eu falo só do prêmio. Certo? Então por isso que eu oriento, pequeno empresário, médio empresário, são pessoas que são público-alvo do nosso negócio, não só simplesmente usuários. São pessoas que têm visão, pessoas empreendedoras. E por que não cadastrarmos essas pessoas no plano de marketing da empresa, para que eles usem na empresa deles e possam indicar também? Agora, médias e grandes empresas, até você chegar no dono, você perdeu uma semana, nessa semana você poderia ter cadastrado dois, três. Então é difícil realmente chegar em quem manda numa grande empresa. Então aí talvez você tenha que negociar com o gerente de contas ou gerente técnico. Aí sim gere ali contas, linhas corporativas, linhas para uso. E também você vai ter uma receita aí mensal com o consumo das pessoas, das linhas empresariais. Tá certo? Tirando a dúvida aí do meu amigo. Porque normalmente as pessoas se cadastram no segundo contato. Então eles veem o DVD, depois vão para o evento, é batata, eles vão se cadastrar. use essa regra, certo? Normalmente nós nos relacionamos com cerca de 15 a 20 pessoas todos os dias. Imagine se nós entregamos os DVDs ou falamos com pelo menos metade dessas pessoas todos os dias, nós vamos prosperar muito. E fale com pelo menos 3, porque assim você vai estar no caminho para chegar ao topo, chegar a presidente, presidente da Clube Max em até 6 meses. Esqueçam os ladrões de sonhos e concentrem-se no seu foco, certo? Porque, não, Elk, eu não levo DVD para vender, não, certo? Eu não levo, eu não vendo, meu negócio é duplicar. Se você quiser gravar um DVD aí para duplicar na sua organização, eu não faço a mínima objeção, desde que esse DVD não tenha fins lucrativos, certo? Mas eu não levo DVD, eu não vendo DVD, não, tá certo? Meu negócio é ganhar dinheiro com plano de marketing e fazer todo mundo presidente nacional aqui dentro. Então, vamos lá, esquecer os ladrões de sonhos e concentrar-se no seu foco, certo? Porque você vai receber um monte de e-mail te chamando para a empresa melhor do mundo que acabou de aparecer, e na próxima semana vai aparecer a empresa melhor do mundo ainda, e na outra semana vai aparecer a empresa melhor do universo. Então, pessoal, se a gente for perder tempo com esses e-mails, a gente não trabalha, certo? Vocês imaginem quantos e-mails eu recebo de propósito, inclusive de dinheiro para mim e para qualquer empresa. Eu não saio daqui por dinheiro nenhum do mundo, sinceramente falando hoje, pela perspectiva que eu tenho de futuro com esse negócio. Então, se eu for dar atenção a tudo isso, eu não trabalho. Eu não vou dar atenção ao meu grupo, que eu deveria. Eu não vou estar aqui fazendo conferência, que eu vou estar lendo e-mail de outras coisas. Então, eu não vou concentrar em outras coisas que tirem o meu foco. Meu foco é virar presidente internacional da Clube Max e fazer pelo menos 30 presidentes internacionais até o final desse ano. Então esse é o meu foco. Qual é o seu foco? Qual é a sua meta aqui dentro? Esquece o resto. Esquece o resto. Tá certo? E vamos fazer o negócio acontecer. Às vezes, dentro da nossa casa, esposo, esposa, é fundamental você estar com a sua esposa no negócio, você estar com o seu marido no negócio, porque assim vocês dois vão trabalhar com uma força de 10. Você sozinho trabalha com a sua força, você unido com o seu cônjuge vai trabalhar com uma força de 10, tenha certeza disso. Mas às vezes tem pais, tem filhos que falam, não, é porque o nosso negócio foge à regra. E as pessoas, até por nos proteger, por desinformação, por preconceito com outros negócios nesse modelo que não deram certo, para nos proteger, querem roubar os nossos sonhos, porque é mais fácil, ao invés de encarar a realidade e vir junto com você, é muito mais fácil falar que não presta. Entendeu? Então, escute conselhos de pessoas que tenham mais sucesso que vocês. Nunca de pessoas que tenham menos sucesso que vocês. Certo? Eu tenho certeza que qualquer um de sucesso vai enxergar que você está num grande negócio e vai te dar os melhores conselhos, porque o nosso negócio é a maior tendência de todos os tempos, é um grande negócio, e as pessoas antenadas sabem muito bem disso. Então, concentre no seu foco, esqueça os ladrões de sonhos, que estão cheios de ladrões de sonhos por aí. Porque a maioria das pessoas que convivemos, na verdade, infelizmente, são pessoas fracassadas, e essas pessoas geralmente são as pessoas que nos dão conselhos. E com isso, os conselhos não serão bons, com toda certeza. Abram mão de todas as novelas, filmes, seriados de futebol, para que você possa fazer o que precisa ser feito. Abre mão das coisas boas da vida, cervejinha, amigos, praia, clube, às vezes até família. É muito bom chegar em casa às 6 horas da tarde, ficar com a esposa, com o filho, brincar. É a coisa que eu mais adoro no mundo. Igual ontem eu fiz isso, mas eu já atingi um patamar para fazer isso. Raras vezes eu faço isso, até hoje ainda faço isso um pouco. Ficar de 3 horas da tarde até meia-noite com meu filho, brincando, fazendo bagunça. Eu fiz isso que eu estava viajando e estava morrendo de saudade. E eu tenho que abrir mão disso até hoje como presidente nacional, porque eu não atingi meu objetivo, que é fazer 30 presidentes internacionais até o fim do ano e juntar meus primeiros 5 milhões até o final do ano. Então, pelo bem dele, eu vou ter que abrir mão dele às vezes. Vou ter que abrir mão do fim de semana, da cervejinha com os amigos. Vou ter que abrir mão disso tudo, certo? Porque eu quero o melhor para mim e para minha família. Será que vocês estão dispostos a abrir mão disso para poderem terem resultados expressivos aqui dentro? Dá para ter resultados medianos sem abrir mão disso, mas eu não estou querendo que ninguém aqui tenha resultados medianos. E realmente, partindo do princípio que a maioria entra aqui e trabalha o nosso negócio em tempo parcial, a maioria tem outra atividade. Então nós vamos ter que abrir mão justamente das horas gostosas que temos com nossas famílias, com nossos amigos, certo? Assistindo na televisão, filme, nós vamos ter que abrir mão de tudo isso, infelizmente, para chegar ao topo e depois podemos dar a melhor escola para os nossos filhos. Hoje, graças a Deus, meu filho estuda na melhor escola de Belo Horizonte. Podemos andar no melhor carro. Eu ando hoje no carro dos meus sonhos. Inclusive, acabei de comprar outro carro hoje, graças a Deus. É, podemos morar na casa dos nossos sonhos. Tem uma casa muito boa em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Mas é porque eu estou abrindo mão de tudo. E meu filho vai gozar de tudo isso. E já está gozando de tudo isso agora. Então, é pelo bem deles. Pense nos seus filhos. É, não pense que você está abrindo mão de estar com eles, que esse negócio está te atrapalhando. Não. Pense que você está construindo o futuro da sua família aqui dentro. E para isso você vai ter que abrir mão de muitas coisas boas da vida. Certo? É aquilo que eu sempre disse. Não avalie resultados em 15, 30 dias, porque você vai receber muito não em 15, 30 dias. Eu só cadastrei o meu primeiro no Marketing Multinível depois de receber 40 nãos. Depois de 40 pessoas falaram não, não, não, não. Eu cadastrei o meu primeiro. E daí eu comecei a enxergar um dado interessante, que a cada 400 nãos que eu recebesse, eu cadastrava 10 pessoas e comecei a focar nisso. Eu vou receber 400 não para cadastrar 10. E passados 2 meses eu tinha 10 cadastrados direto, mas recebi em torno de 400 nãos. Eu não levei para o lado pessoal. Infelizmente, tem gente que recebe 10 nãos e leva para o lado pessoal e acha que não serve para fazer esse negócio e desiste do negócio. É coisa da cabeça, da mentalidade das pessoas. É o que eu sempre falo. Nós temos que trabalhar a mentalidade das pessoas e não é o que elas têm que fazer. Se elas não estiverem preparadas mentalmente para terem sucesso e enfrentarem os desafios necessários para que isso ocorra, não vai adiantar a gente mandar eles fazer nada. Certo? E a gente também não manda ninguém fazer. A gente faz para eles fazerem igual, ok? Mas precisamos trabalhar a cabeça das pessoas para que eles possam fazer igual a gente faz, certo? Então é isso aí. Vamos avaliar os resultados em períodos de 90 dias. Então, meus amigos, como mostra o slide aí, espero que vocês estejam acompanhando os slides, eu duvido que você não vira presidente de Clube Max se fizer isso por apenas 6 meses. 6 meses. Temos que pagar o preço. Não estamos aqui para brincadeira. Presidente não ganha menos que 8 mil mensais. Podemos dobrar isso em vários casos. Eu tenho vários presidentes que ganham o dobro disso. Certo? Mas o mínimo é isso. Será que vale a pena 6 meses para ganhar 8 mil reais por mês? E daí para frente é só uma crescente, porque sua rede vai só duplicando e crescendo. Seu bônus vai crescendo também. Então, meus amigos, façam isso. Se você tiver sonhos mais longos a realizar, objetivos maiores, você vai continuar nesse ritmo, porque você vai chegar nacional e internacional. E eu estou nesse ritmo até hoje, porque o meu foco é não só chegar internacional, porque eu estou muito próximo disso, mas formar 30 internacionais, para que eu possa ter uma total estabilidade financeira e tranquilidade e liberdade financeira. Então eu estou nesse ritmo e vou ficar nele por mais um ano, imagino. Mas aí eu posso me aposentar. Você sabe o que é isso? Se aposentar com 3, 4 anos em marketing multinível. E com alguns milhões na conta bancária. Se seu objetivo for ter uma vida razoável, morar mais ou menos bem, você pode se reestruturar depois de 6 meses, se você quiser diminuir o ritmo. Mas eu duvido, porque você vai ver que é muito gostoso esse nosso ritmo. A gente entra num ritmo tão alucinante, mas é tão gostoso, a gente conhece tanta gente, a gente se relaciona, a gente viaja, a gente aprende, os nossos filhos ficam amigos uns dos outros, brincam entre eles, tá indo pro evento, tá os meninos brincando com a babá de alguém, é muito legal, é muito legal. E a hora que você entrar nesse ritmo, entrar no ritmo do clube, eu tenho certeza que você não vai querer sair dele e você já vai estar mentalmente preparado para ter resultados expressivos aqui dentro. Tá certo, pessoal? Em quais casos dobra o valor, Felipe? Isso aí vai depender da organização da pessoa. Certo? Se você tem vários diretos lá em cima, quanto mais diretos você tem, mais redes duplicando você vai ter. Então tem presidentes com redes de 300 pessoas e tem presidentes com redes de 2 mil pessoas. Certo? Então vai depender da rede e do empenho de cada um em ter. Quanto mais diretos e mais linhas duplicando vocês tiverem, maior vai ser o seu bônus e mais rápido você vai chegar a nacional e a internacional. Ok, pessoal? Então e aí está uma regrinha básica. Mas, principalmente, precisamos trabalhar a parte mental e fazer com que as pessoas trabalhem com a mentalidade de sucesso. Para isso, eu sugiro um livro muito interessante que abriu a minha cabeça e me fez pensar como pessoa de sucesso. Eu fracassei dos 15 anos de idade aos 27, enquanto trabalhei no âmbito tradicional. Não é porque eu fiz tudo errado, porque minha cabeça não estava preparada para ter dinheiro. Minha cabeça era cabeça de pobre. E eu comecei a mentalizar o meu sucesso. E aí as coisas começaram a acontecer. Tem muito a ver aquele segredo. Aquele filme, livro, O Segredo. Ele é muito real. Aquilo acontece de verdade. Mas enfim, tem esse livro que eu sempre indico. Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária. Tem todas as livrarias no Submarino. É um livro baratinho, R$15. Mas que vai fazer com que as pessoas tenham a mentalidade de sucesso e possam prosperar muito mais rapidamente. Oriente e oriente esse livro. Indique esse livro para os seus afiliados, para que eles comprem. Ou compre um monte e revenda para eles, porque você vai ter uma rede muito mais qualificada depois que eles lerem esse livro. E aqueles que estão iniciando, eu sempre indico esse livro, O Básico. É muito interessante também. Tem também no Submarino, para quem quer começar no multinível e ter algumas informações. Vocês têm que ler pelo menos um livro por mês, certo? Um livro por mês. Então aí, os livros iniciais, certo? Para quem está começando no multinível. E é fundamental. Mas no meu site, eu já estou, todo mês eu indico dois livros. Já estamos no terceiro mês do meu portal, já estou indicando outros livros hoje. E vocês podem ver lá as sugestões no meu site, está aí no link. Inclusive com os livros sugeridos por mim para esse mês. Ok, meus amigos? Eu agradeço muito a participação de todos vocês, agradeço o meu querido Bernardo Lobo pela apresentação inicial e agradecer de coração e falar que eu estou com todos vocês aí focados em fazê-los presidentes e presidentes nacionais rapidamente, desde que vocês queiram fazer essa troca comigo em fazer o que precisa ser feito, e eu disse aqui agora um pouco do que precisa ser feito, tá certo, amigos? Contem comigo então, eu já passei a minha agenda. E queria agradecer muito a participação de vocês. Em Mogi das Cruzes, estarei quinta-feira, dia 12, no Rio de Janeiro. 12 de abril, Rio de Janeiro. 14, 15 de abril, em Goiânia. 16 em Brasília. E 17 agora estarei em Belém. 17 de março agora em Belém do Pará. Certo? Meu e-mail eu vou colocar aqui. Só um segundo. Ai, meu Deus. Acho que eu fiz besteira aqui. Elke, acho que eu fiz besteira. Eu vou estar em Brasília dia 16 de abril. Eu preciso que você me leve de Belo Horizonte para Belém e Belém para Belo Horizonte, querido. Você me desculpe. Eu vou estar em Brasília 16 de abril. 16 de março eu estarei em Belo Horizonte. Tá certo? Tá aí meu e-mail. E vê se você puder corrigir isso aí para mim. Eu vou agradecer. Me desculpe a confusão aqui por causa da correria. É muito evento. Tá certo? Mas eu quero muito estar com vocês 17 de março. Eu vou sair 16 de abril agora. 16 de março de Belo Horizonte e volto 18 para Belo Horizonte novo. Ok? Campinas, Dr. Wanderlei Teixeira, no dia 19. Aqui, o endereço está aí. A Joana já colocou o endereço aí em cima, em Campinas, na sexta-feira agora. Tá certo? Contem comigo então, meus amigos. Estarei à disposição de todos vocês e quero ver todos os presidentes muito rapidamente. Sucesso a todos. Terça-feira que vem, 4 da tarde, estarei aqui com vocês. Promova essa sala. Todos os dias temos conferências aqui às 8 da noite com um grande líder para apresentar o negócio para os seus convidados. Traga seus convidados aqui na sala de conferência. É fundamental para o seu sucesso também ter convidados na sala de conferência. De segunda a sexta, às 20 horas. E aos domingos, às 10 da manhã, nessa sala, apresentação do negócio. E sempre comigo, terças, 4 da tarde, um treinamento sempre diferenciado para que a gente possa crescer todos nós juntos aqui, ok? Sucesso então, é o que aguardo o seu contato, estarei em Belo Horizonte dia 16 e volto para Belo Horizonte dia 18. Parabéns a todos vocês por estarem aqui, ótima tarde a todos, sucesso, muitas afiliações nessa semana, espero todos em Belo Horizonte dia 3 e 4 de maio no grande evento da empresa, sucesso!